essa linha do poder. Vou fazer a festa mais estourada. Só entra solteira, não tem que for casada. Só entra solteira, não tem que for casada. A festa é open bar, curtição de montão. As novinhas obedecem, botando tudo no chão. As novinhas obedecem, botando tudo no chão. Prepare novinha, prepare pra encaixar. Prepare novinha, prepare pra encaixar. Encaixa, encaixa, encaixa devagar. Encaixa, encaixa, encaixa devagar. Olha essa linha do poder. Marrom, branco, isabelense. O considerado Aglisson Produções. Sou o vingador e vou fazer a festa mais estourada. Só entra solteira, não tem que for casada. Só entra solteira, não tem que for casada. A festa é open bar, curtição de montão. As novinhas obedecem, botando tudo no chão. As novinhas obedecem, botando tudo no chão. Prepare novinha, prepare pra encaixar. Prepare novinha, prepare pra encaixar.